Apresentado, respeito da 90, avistando o gol 9096. 0096 agora com a torre, 1918, direção 95. 1096, está autorizado o pouso, 1-0. Vento 140 graus, 05 nós. Sim, pouso 10, pouso 0, 96. Menos fala o Zuno Zero, direito 1-2-1-1, fala. Zero 96, segue Alfa Juliette, portão 09. Galeão 360 autorizado via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi, 120 decimal 8 controle, 5561 com transponder. Autorizado então o Galeão, nível 360, rota conforme, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. Transponder 5601, controle 195, é o bom, 973. Controle no 208. 208, obrigado, pô. Correto, senhora, pushback acionamento. Tamo lá, gol 973. Salvador, é o Azul 2795, informação Romeu. 2795, acione identificação. Desça para 4.000 pés, quando ele der a descida, ajuste no 0 no 5. Afirmativo. 2795, proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5. Sem proa de bonf, do 2795. Proa de bonf. Direcionamento do 973, está no 4. Autorizado, chame para o táxi. Toma lá para o táxi do 973. Beatriz 10, Recife, 350 autorizado, via Ambers 117. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Buca, transição Caju. 1208 controle, acione 5565 no transponder. Do gol 1973, está com 53 no PLB, autonomia de 3,38, alterna Guarulhos. 973, segue via Indy Alfa no ponto de esperada 10, torre 1895, quem negar 10 no 5. 10 no 5, Indy Alfa, ponto de espera, 18295, ao gol 1973. Salvador, boa noite, gol 973, aproximando o ponto zero da 10, tá pronto. Ok, gol 973, está autorizado decolar da 10, vento 120 graus, 09 nós. Teve decolagem, ingresso gol 1973. Salvador, boa noite, é o Hotel Zulu. Prossiga. Prossiga. Informação Romeu Fortaleza, nível 370. Sala 3858, temos 370 pré-autorizado, aceita? Aceita 3858. 3858, Fortaleza autorizado, nível 370, via Upper Zulu 19. Decolador 0, primeira curva à esquerda, saída pública, correção saída Momo, transição Froti. Momo, transição Froti. 120 decimal 8 controle, 5572 transponder. Papai, meu Serra Tango Delta, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste no 095 para o editar. 02, transponder. Correto, chama de pushback e acionamento, então 350. Do 2795, desça para 2000 pés, ajuste no 015, livre elétrica, porta estabilizada. Para 2000, Serra Tango Delta, confirme, transponde em tempo. Entende. senhor, boa noite, Alcaner, 6310, 21 para Pushback, acionamento. Obrigado, no 01, chame para o táxi. Está autorizado para trabalhar táxi, 6310. Azul 2795, estabilizando o curso localizador. Azul 2795, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 195, ótimo. Terra, Tão, Tão, Voiduna, 2000 pés, ajuste no 015. Salvador, boa noite, Azul 2795, no IELS. Azul 2795, boa noite, está livre o pouso, na 10. Vento 120 graus 089. Vamos autorizar 902, 795. 973, chame o centro Recife em 13325, alterno 3395. 3325 a 3395, obrigado. Boa. Na 3305 dessa via, chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 015. 050, da Mari, chegada a Mari. No 015, está autorizado, será a velocidade? Negativo. Mantenha o perfil de velocidade da carta, vou ir e TAP, mas mantendo o perfil de velocidade, temos a aeronave transporte em termos da sua frente. É, quando está direto, mantendo o perfil. Chané 6313, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 060, ajuste 1005, manda Lagoinhas para interceptar via chegada Ponce. Em redução para 230 nós para o sequenciamento. 060, A bordo, segue táxi de Índia e Alfa no ponto de espera da 10 do Rio 1895, QNH 1025. Puxa, pega o portão 2, 3, 8. 3858, na posição 2, está autorizado o pushback de velocidade. Boa noite, Azul 2795. Azul 2795, prossegue via Alfa, aqui no baixo 3, atende a sinalizadores. Autorizado decolar da 1-0, o vento 120 graus, 08 nós. A linha decola da 1-0, 63, 1-0. O 6313, devido à redução ali, vai passar a ponta um pouco aqui, vai mantendo. Tente o 6313, continue descida para 4.000 pés, ajuste 1 no 0 no 5. 4.000, 1.500, 6313. Antres 305, desça para 3.000 pés, ajuste 1 no 0 no 5. 6.000, 1.500. Salvador, boa noite, Oxané, 6310. 6310, contato radar, subo para o nível 350, direto já. 350, direto chamo, 6310. Sente Serra Tango Delta, complete aproximação, chame a torre 1-1-8-9-5. 3305, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0-1-5, livre LS, comporte estabilizado. 2.000 ILS, livre autorizado, portará 0. Oi, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, boa noite, está autorizado o pouso na 1-0. Venta 1-20 graus, 07 nós. Livre pouso 1-0, Serra Tango Delta. Táxi 1358, 1-2-1 a bordo, 3 horas de 20, alternação Luiz, 3258. 3258, segue táxi via Engen Alfa, no ponte esperador 1-0, torre 1-1-95, QNH 1-0-1-5. Autorização, Fortaleza. 1096, Fortaleza, 370 autorizado via âmbito 119. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída móvel, transição frontis. 1208, controle, 5576, outro responder. 5576. Fortaleza autorizado, 370, âmbito 19, 10, decola com curva à esquerda, móvel, prioridade a transição. O controle 208 e o transporte 5576. 5576, transponder, procedimento correto, chama para o PSVEX na mesma função móvel. Sim, pois será. Chamei 6310, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Na 310? É, perdão, é 63, é para 6310 ou para 306, senhor? 6310, chama centro Recife 1285, alterno 2545, bom voo. 2685 no 2545, pode. Estabilizado, 3305. 3305, complete aproximação, chame torre 1895. 3305. 3858. Agilize o táxi até a cabeceira 10, prepare-se para decolar assim que é autorizado. Rebole da companhia a 2 milhas do externo. Oi, do Salvador, estão 3305, final normal. Botão 3305, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 015. 315, aguardando. Serra Tango Delta no solo aos 45, libere a direita agora na Delta e chame o solo 211. 211, Serra Tango Delta, Serra Tango Delta. pouso baixo? 2320, aeronave procede na aproximação, agora com 1950 nós, ground speed, inicie redução. Iniciando redução, 6319. Gente, aguarde no 096, pushback. Aguardando. Tram 3831, nós tivemos identificação dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, o ajuste 10 no... Via Bonf para 3858, decolando aos 47, controle 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Tram 3858, nosso escudo. Tram 3858, contato radar, suba para nível 370, após 2.000 pés, direto código. Após 2.000, direto código, Tram 9 no portão 9, autorizado, tinha que estar. Autorizado, 9, 0, 9, 3. 3305, no solo aos 4-8, libere a direita, 1-2-1-1, solo. 2-1-1, pô. Ocean 6313, livre pouso, não, no zero. O vento é 120 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, 6313. Vectina torre 1895 para cruzamento. Salve, Salvador. É o Tram 3305, livrou. Tram 3305, prossegue via Alfa, Juliette e Porto Alto. Alfa, Juliette, cuidado. Out. Confirma a posição do TAM 3305. Botão 5. Botão 05. Poxa, né? 6313, no solo ao 50. Libera a direita, 211, né? Direita 21, rodoméia, 316. Firme e autonomia? Estava com 3 horas e 7 de autonomia. Gente, segue táxi via Indy Alpha, ponte esperadão no 0, torre 1, 1895, QNH 1095. 1095, ajude a Indy Alpha, Colorado 1895, 1096 da Gol. Salvador, boa noite. Sai 63, só 3 de pronto. Sai 63, no 3, segue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, tudo certo. Olá, Salvador, já 38, quando se encontrou no gate 03, 340 para Guarulhos, qual é o seu filho? Andrezão do 5 para Guarulhos, 340, prepare o saída da El, aguarde cópia. Sim, aguarde. Só de coordenação, mantenha pro de código a traça do ginásio chegada a ponto. Mas vamos coordenar com ele. Obrigado. Nove e meia, apenas a terceira nave da TAM ingressando no portão 05. Gente, dá 9:30. Já 3858, inicialmente mantendo pro de código, chame Centro Recife 12685, alterno 2545, coordene a prova mais acidente com o mesmo. 2085, 2545, boa noite, obrigado. Boa. 3 no 3. 3 no 3, após o semana passada do banco 737 da Gol, ingresso a Juliette, portão 04. 04, né? 3 no 3. 3815, cópia. 3815, cópia. 3815, Guarulhos aprovado 340, via Pesulo Cono 0, de Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Colodão no 0, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5003, controle 120, decimal 8. 3815, aprovado 340, Guarulhos, Epa, Zulu 10, Tabaté, Guarulhos. Decola no perfil da Dael, com curva direita, meia da morte, Atana 503, com curva 1-2-0-1. Quase, 3815, portão 3, chame pronto, pushback. Demorado. Ali decola 1-0-0, 1-0-9-6. Salvador approach, Azul Fortuna and Air Ace, good evening. For 298, Cognite End, descend to via Mari arrival. So flight level 050 is initiate your reduction speed to 230 knots. You are number 2 for approach. Okay, clear to 050 and reduce speed for 220. Azul Fortuna 98, we are unable to complain restriction Mari 140 below. Right, you are cleared of restrictions, but you have to reduce your speed, sir. Otherwise, you will be vectored. Okay, we're gonna need vectors to lose altitude. Azul Fortuna 98. Right, turn left heading 360 for. For approach. 360 fire space, Azul Fire, 298. For 298, your limit is radio 280, Salvador, VOR. 280, VOR, roger. Controle Salvador, 1096, 1600 pés na Momo. 1096, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, saída Momo. 370 Momo, 1096. 1096 após 2000 pés, direto costa. 2000, protigol 1096. Negativo, Cogbo. Cogbo, 1096. Salvador Azul 2782. Mantenha o nosso 70. Do 2782, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 10 no 5. Voando Itaqui para interceptar a chegada, Márcio. Autorizado para o 060, 0 no 5. Tá 3831, no Voi Tuna, desça para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. Ana 2, Tuna, para o 3231. Azul 4298. Azul 4298, control. Azul 4298. How many miles do you need to proceed your descent? We need 30 miles, Azul 4298. Roger. So for 298, the new limit is QDM 120 of Timbra. QDM 120 of the Fortuna. Então 3831 para o curso localizador, curva via esquerda na Proa 160. Esquerda 160, 3231. Pode prosseguir para 1700. Sim, Matheus. Prosseguir 1700, 3831. Salvador 1096. Prossiga. Autoriza direto por aqui. 096, passa o nível 150, chame centro Recife, 12685, alterna 12545, solicite ao mesmo. Pronto, curtinho. Gente, agora 12685, 12545, com Recife, 1096. Primativo. Obrigado. Azul 2782, controle. 2782, ok? 2782, desça para o nível 060, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, reduzido, autorizado para 060. 2782 vai livrar agora. Estabilizou 3231? 3231, torre no 895. 295, boa noite. Prossegue. Decola da 17 com curva direita, ingressando no corredor axé. Mantendo restrito no meu pé da Toparal da Barra, liberação do controle. Prossegue após direto, conforme rota do plano. Aciona 5545, controle 120, decimal 8, e a torre opera em 1 no 8, decimal 95. Turn right, heading 120, for 2000 feet, as opportunities.